Clarindo, você já foi presidente da PAI uma época. Agora volta a assumir novamente a presidência. Quais os objetivos que você traçou para a PAI? Olha, Júlio, o importante é a gente, há 20 anos atrás, a gente foi presidente da PAI e sempre acompanha de um jeito ou de outro, colaborando, né, nos eventos. Mas agora, final do ano, a gente recebeu um convite aí do Flávio Bento da Silva e para assumir a presidência, a coordenação da PAI nos próximos 3 anos. Então a gente pensou um pouco, até com a minha família, porque realmente tem uma dedicação para fazer, né? Uhum. Sempre corre um tempo, outro, e temos que dar atenção a todos. Então é muito gratificante, nesse momento, estar como presidente. E o objetivo, ô Clarindo, é dar continuidade a esse brilho de trabalho que essa equipe faz? Olha, Júlio, com certeza, é buscar parceria, né? A gente sabe que é interessante a participação de todos, até para ter um sucesso no final. Uhum. Todo mundo que faz parte dessa coordenação, e aí vamos citar aí o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, e nós, como leigos aqui, temos que fazer a nossa parte. Agora você já inicia encontrando dificuldades para o início das atividades. É todo começo de ano, a gente sabe que o caixa está baixo, né? Uhum. Até porque tem despesas, bastante despesa no final do ano, mas com certeza, com a ajuda de todos, tem que fazer alguma coisa aqui, alguma coisa ali, a gente vai fazer aí, com certeza a gente vai conseguir. Agora, Flávio, que levou você convidar o Clarindo para assumir a presidência da PAI? Olha, o Júlio, todas as pessoas que assumem a PAI, muito gratificante e é uma bênção, né? Uhum. Então eu procurei o Clarindo, como outros companheiros nossos, amigos, procuraram também o Clarindo, e o Clarindo aceitou, falou com a família primeiro tudo, e depois aceitou a ser presidente. Eu acho que um empresário é de suma importância ser o presidente da PAI. Primeiro que nós temos diversas promoções na PAI e os empresários sempre tiveram do nosso lado, né? Então, esse carinho especial pela PAI, né, Flávio? É um carinho especial. Nós hoje estamos com 575 alunos matriculados. Não é fácil. É verdade. Dá conta de tudo isso, não é fácil, né? Dá conta de tudo. Então nós temos a rifa aí, né, que ganhamos todos os prêmios, né, ganhamos o carro do Boca Cunha de Brusque, né? Punhas Empreendimentos, que doou, porque ele tem um empreendimento aqui em Gaspar, né? Um loteamento na rua Frei Sulano. E o segundo prêmio ganhamos do Hotel Fazenda, e os demais prêmios ganhamos dos cidadãos gasparenses de bem também. Então, estamos na luta. Essa rifa, o objetivo dela é vender os 5 mil blocos para nós termos um caixa para despesas anuais da nossa querida PAI. Ô Clarindo, você vê possibilidade dos membros da PAI conseguirem vender essa quantidade de blocos? Olha, com certeza, Júlio. Ontem à noite a gente teve uma reunião, né, uhum, com a presença de vários da diretoria, e a gente conversa com um grupo e se dispõe a visitar tal empresário, tal família. O que a gente quer não é nenhum assumir conta grande de blocos de, uhum, rifa, mas a gente quer que chegue, né, a rifa até onde as pessoas, até no nosso... Nas casas, né? Casa em casa, né? Isso, nas famílias das pessoas atendidas. E esse ano a gente fez alguma coisa a mais, Júlio. Se você olhar na capa do bloco de rifa, né, existe aqui o objetivo da PAI, a abrangência, o que ela faz, né, o que ela atende, os programas. Isso é importante para as pessoas conseguirem chegar um pouco mais perto da visão daquilo que a PAI faz para a nossa comunidade e para as pessoas especiais. Olhando ali já na frente do bloco, as pessoas já têm uma noção do que a PAI ela pretende, né, e realiza, né, Clarindo? É verdade, Júlio. Olha, só estou aqui também, junto com o Flávio, também para convidar as pessoas para visitar a PAI. Uhum. É um movimento intenso. Você vê 575 pessoas hoje, né? Então, pessoas que são atendidas lá diretamente, que vão na escola, que vão fazer fisioterapia, fono, áudio, né? Vários serviços. Uhum. Então, você está lá, sempre tem alguém chegando, alguém saindo. Um cuidado muito grande que o pessoal tem com as crianças e com os adultos também. Uhum. Então, Cláudio, me fala um pouquinho da rifa, é isso? Né, a rifa está o custo de R$5 o bilhete. Uhum. São... Quantos prêmios? São 10 prêmios, Júlio, 10 prêmios. O primeiro é um carro, né? Zero quilômetro. Isso. Um carro zero quilômetro. São vários prêmios. Ô, Júlio, então eu queria registrar quanto à rifa e à festa. Com certeza eu vou sair por aí visitando os empresários... Uhum. Pessoal da Malha, que a gente conhece. Queria convidar todos, porque a gente vai fazer alguma coisa diferente, né, no almoço do dia 9 do 5. A gente vai fazer uma costela. O almoço vai ser uma porção de 1,5 kg de costela. Opa! Diferente. O pessoal da comunidade Nossa Senhora Aparecida, do Arraial, está se prontificando. E essa porção dá para 4 pessoas se alimentarem, uhum, fazer uma refeição, e a costela vai sair pelo custo de R$50. E Clarinho, será onde, Clarinho? Comunidade Santa Terezinha. Santa Terezinha, para fazer ao meio-dia, isso? Isso, Júlio. Eu penso que a gente conversando com a diretoria, eu acho que consegue agregar mais gente ao meio-dia, né? Mas é um sábado? Sábado, meio-dia, véspera do Dia das Mães. É uma oportunidade para a família também ir com as crianças, tudo, né, Júlio? É verdade. Então, vai ter gincana também, vai ter um evento, até porque a comunidade Santa Terezinha é a casa da PAI, tem espaço, tem isso, então eles cederam para nós. Mais algum assunto da PAI, Fred? Não, tratar? Só queríamos agradecer, Júlio, aí a Rádio Sentinela por dar a nossa oportunidade e convidar vocês também para a gente visitar a PAI um dia lá. Eu tenho certeza que aqui... já a visitaram, mas se tiver alguém de interesse, né, você pode nos avisar e a gente marca um horário lá para visitar. Flávio. Ô, Júlio, eu queria agradecer aos empresários, né, que estão recebendo a gente. Muitos compraram 100 blocos, outros compraram 50, mas todos são bem-vindos como um grande amigo da PAI. Então eu queria... pedir mais uma vez aqui para os demais empresários que ainda não adquiriram, conforme nós vamos visitando e vamos recebendo de braços abertos, porque é por uma boa causa, né? E viva a PAI! Isso, Clarindo, e evidentemente, o pessoal percebe claramente quem está à frente da PAI, por isso é esse sucesso enorme, né? É, com certeza. É, eu sempre digo que a PAI é leve de carregar. Uhum. Né? É uma entidade que tem credibilidade, as pessoas, quando precisam da PAI, a PAI está ali no que for possível. A gente sabe que o cobertor é curto, uhum, né? O dinheiro é curto, mas a gente atende com o maior carinho e tem muitos profissionais à altura para atender. Tá certo, então. Muito obrigado pela presença e um bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Sentinela.